Bom dia, ali mantém cabeceira no zero. Federal ali mantém na 1 no zero. Federal 9970, pista livre, tem decolagem autorizada, o vento 40 graus com 4 nós, 9970. Federal 9970, está autorizado, alinhar e decolada 190. Firmo. NM225 autorizado, final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Contato estabilizado no localizador, 6225, obrigado. Nove nove sete zero, decolou os 48, chame controle em 1198, Federal 9970. Federal vai chamar controle 1198, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, Federal 9970. Federal 9970, contato radar, suba para nível 360 na saída Momo. Acione código 5405. Na saída Momo vai acionar 5405, Sideral 9970. Bom dia, tá 3663, acione identificação na proa de Bonf para interceptar a chegada a Bonf. Quem negar no 012? Desça para 2.000 pés, o TAN 3663. Para 2.000 pés, TAN 3663. Possibilidade do Sideral voar na proa de Cogbon? Do Sideral 9970. Sideral voando na proa de Cogman. Salvador, azul 4234, posição 03 para a puxa, são azul 4234, só um instante para iniciar a aeronave da TRIP no pátio 3, já finalizando o puxa, vai taxiar a retaguarda. Sim, 4234 vai aguardar no puxa. Era um localizador, Chanel 6225. Chanel 6225, chame Torre Salvador em 1-8-95. Trip 5384, só não entendi o probe. 4-4, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-8-95, ajuste no 0 no 2. Um bom voo. Prossiga na chegada, mandeça para 3 mil pés, o QNH 1012. No 5973, chama centro Recife em 1-26-85. Tudo. Acordando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Trip, a retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Gente, após o Trip, as 1-234, liberado, puxa com a área. Pode estar travado, fui aliás, né? 6225. 6225 tem pouso autorizado, pistão no 0, 30 graus com 4 nós, 6225. 6225, pouso autorizado, grato. Salvador? Reporte visual com tráfego na final da 1-0. Após a passagem do mesmo ali, mantém cabeceira 1-0, 5384. A 225, solo 55, libere a direita, chame solo em 1-2-1-9. Estou na direita, solo 1-2-1-9, até a próxima. Até a próxima. A mil pés, se desejar autorizado voltar para o litoral, Índia November Alpha. Ok, 500, vai para o litoral, Índia November Alpha, 200. 5, bom dia. Em 1-2-6-85. Bom dia. Azul 4299, reduza para 2209. Quem escuta? Trip 5384, livre decolagem no 0, vento 30 graus com 59, 5384. Guardião 05, informe pronto para decolagem. Guardião 05, qual o tempo estimado de voo? Yeah. Atango Hotel Oscar Zulu, bom dia, prossiga. 116 a bordo, autonomia de 0315, alterna Maceió. Azul 4234, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1012, um bom voo. Índia, ponto de espera da 10, Torre 11895, voando lá, Azul 4234. Sapatango até o Oscar Zulu, bom dia, prossiga. Só um instante, ainda não possuo o plano, vou checar o Papatango Hotel Oscar Zulu. Na minha escuta, aguardando o copy. Fora do solo. Sente decolada ao 57. Ao atingir o litoral, transfere controle em 119.8, confirmando comandante Sérgio Ricardo. Confere? Comandante César Ricardo. César Ricardo, ciente, grato. Grato, até o retorno, atingindo o litoral, chamará o controle, 119.8. Correto. Salvador, dois, azul 4234, ponto de zero, da 10, pronto. 234, a linha mantém 1-0. A linha mantém na 1-0, 4-2-3-4 azul. 5384, sua decolagem foi o 57, controle em 1-1-9-8, bom dia. 19-8, até daqui a pouco, 5384 azul. Até daqui a pouco. Olha o Salvador, tipo 5384. Tipo 5384, contato radar, suba para nível 190, saída PUCA. Primeiro para 190. Oi, Salvador. É o Tripe 5217, Matheus 4-0. Bom dia, Tripe 5217. Está em contato radar, passando posição Conde. Autorizado pro de Bonf, vai interceptar a chegada Bonf, QNH-1012, reporte no ponto ideal descida. É o Portalema, para o Bruno, Bonf, chamar ele para a descida, 5217. 09 com 4 POB, 30 minutos, qual setor pretende voar? Siga visual para sobrevoar na Pituba, Guardião 05. Corredor acesso, 500 pés na sua escuta, para Pituba, Guardião 05. Equipamento. Informe pronto para decolagem, Guardião 09. Fora do solo, parte do Graero, vento 50 graus com 2 nós, Guardião 09. Curva direita pro 145, azul 4299. Tração direita, 145 para interceptar. Tan 3663, curva esquerda pro 200, limite localizador. 200, limite local, Tan 3600. 204. Em 119, decimal 8 e aciona 5436 no transponder. Está autorizado Guarulhos, é nível 340, decola da 10, primeira curva direita, nada é o Leda Bridge. Em Bridge intercepta Vezelu no meio, céu de destino. 398 é o controle Salvador, 5436 transponder, TAM 3179. TAM 3179, correto, portão 8, chama pronto para os backsinamentos. Chamará TAM 3179. Patango Hotel Oscar Zulu, pronto, copo. pousada em Rimar, para em Rimar, sobrevoo em Maragogipe, 500 pés prossegue, com, em coordenação com a torre com proa norte, e o controle operando em 119.8, torre em 118.95 e aciona 0110 no transponder. Um POB 03, transfere agora a torre para acionamento e decolagem, ajuste em Salvador 1012, um bom voo. 4299, se possível iniciar redução 1709. Redução 1970, 4299, iniciando. 3663, curva esquerda, pro 130, autorizado final INS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 130, reporte estabilizado, a lote está 3663. A combina após, confirma. Diego no 605, acione identificação na chegada Bonfidessa para 4 mil pés, o QNH no 012. Oi, o Guardião 09, fora do solo, com proa sul. Saída Puca. 350, saída Puca, 42, 34 azul. Azul 4299, desça para 2 mil pés, autorizado final. ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Está estabilizado o localizador, 4299, descendo 2 mil pés. E até. 05 ao controle. Salvador, são 31790 08, pushback acionamento. São 31790, portão 8, livre assinar, reporta táxi. Reportará para o táxi, são 3179. O 299, chame torre Salvador em 198, decimal 95. Salvador, 1895, 399. Salvador, o Índia, November Alpha, está para regresso. Índia November Alpha, prossiga de retorno pelo corredor Interlagos, Índia November Alpha. Corredor Interlagos, Índia November Alpha. 2499. Torre Salvador, muito bom dia, está 3663, passou Índia Serra, baixado travado. Ciente, continue a aproximação, tem pouso autorizado, pista 10, 70 graus com 4 nós, está 3663. Autorizado, pouso, pista 10, está 3663. Poderia confirmar novamente o vento, portanto, 3663? Confirmo, 60 graus, 060 com 5 nós. 5 nós a intensidade. 7 graus, portanto, 3663. Mano, Guardião 09, prossiga visual, corredor Axé, mil pés, Guardião 09. Guardião 09 é Eco Charlie 45, helicóptero, solicita 510 na linha do litoral, Guardião 09. Autorizado, Guardião 09 mantendo a linha do litoral. Grato, Guardião 09 na litoral. Quatro, dois, três, quatro. Vetoração devido a tráfego, curve à esquerda na proa 040, limite ao cruzar nível 190, reassuma navegação, proa de Caju, azul 4234. 4234, ciente esquerda, proa 040, limite nível 190, reassumindo em Aracaju, 4234. Aeronave tentando modular para o Salvador. E a mensagem está muito entrecortada. É o Tosca Zulu? Passa nível 115 em subida, o tipo ATR-72. paciente azul 4234, tem visual atrás. Controle Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2583. Força Aérea 2583, acione identificação, autorizado prosseguir na chegada a Mari para o nível 050, QNH no 012. Chegada a Mari, para o nível 050? Afirmativo, nível 050, QNH em Salvador no 012, do Força Aérea 2583. 050, chegada a Mário, 2583. Azul 4234, tráfego ultrapassado, resto de navegação, pro do Romeu Foxtrot 018. Romeu Foxtrot 018 para Azul 4234? Afirmativo. Salvador, ponte Diego 1922, Diego 1922, acione identificação, prossiga a chegada a Mari e desça para o nível 060 QNH 1012 e reduza para 250 mais. Descendo para o 060, estado 1012, reduzindo para 2509, 922. Sr. TP 5. 384, solicita a PRO de Aracaju. Aguarde o TRIP 5384. Índia November Alfa, chame torre 1-8-95. Chamará a torre 1-8-95, Índia November Alfa. Bom dia, o Papa Tango, até o seu Zulu. Bom dia, até 3304, acione identificação, prossiga na chegada Bonf, desça para o nível 070, QNH 1012. 070-32, chegada Bonf, 3304. Trip 5217, da descida. Trip 5217, desça para nível 070, Trip 5217. 070, iniciado, 5217. Capitão Papatango Hotel Oscar Zulu, controle. Bom dia, senhor, é o controle, decolado da RMAR, intenções, sobrevoo em Maragogipe, senhor. 5, ajuste 1012, bom voo. Gente, obrigado, assim que a aeronave Grande Safra 2, vai via Pátio, Índia Alfa, até o posto para 10, Lástima 2, 108.95, ajuste agora 1012, 3179. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4299, ligou. Azul 4299, bom dia, táxi via Alfa e mantenha-se antes da táxi Juliette aguardando para ingresso. Alfa, mantenha-se Juliette, 4299. Azul 4299, avista aeronave da TAN iniciando o táxi a partir do portão 08, passando agora o Trabalho 08. Afirmo, ligou. Gente, após a passagem da mesma, ingresso Juliette, portão 09. Após o scan, ingresso Juliette, portão 09, para o senhor avançar. No 2085. Confirma o local de sobrevoo. 3, autorizado final, e aliás, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Decimal 95 e aciona o padrão 0116. Pelo da presente, 5217. Bravo que Luiz, correto, parte 4-2 no POB, acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere. O ajuste 1012, bom voo. Para 4.000 pés, QNH 1012. 4.000 1012, 5217. Pressionar reporte táxi, Bravo que Luiz. Zulu November, bom dia, prossiga. Oi, Salvador. Salvador, bom dia, tem um 3179, próxima ponte de espera da 1-0, pronto. 3179 está autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 50 graus com 4 nós, 3179. Alinha e decola a pista 1-0, tem um 3179. Feito alguma DLA? Sim, só confirmando o transporte de enfermos, o Exulo November. Sim, tem livre estacionamento no pátio 5 aguardando cópia, o Exulo November. Ingresso na pista. Torre Salvador, Índia November Alpha, 3 milhas fora, visual com cabo. Pouso no 7, 50 graus com 629. Pouso autorizado, pista no 7, Índia November Alpha. Autorizado pouso, Índia November Alpha. Tosca Zulu autorizado, frequência livre, reporte de retorno a Salvador. Tosca Zulu. Novembro pronto copo. Zuno 79 decolou, Zuno 13 chama agora o controle em 1198, bom dia. 198 agora até 3179. Controle Salvador, bom dia até 3179, passando 1500 base. Do backtrack, mantém a posição antes da interseção Oscar para ingresso parte 4. Direita via corredor Axé. Controle em 119.8, torre em 118.95 e aciona 0121 no transponto. Tem cabeceira no 7, bravo, Kilo Whisky. Alfa observando o tráfego, está ingressando para a cabeceira no 7, libere via Oscar, parte 4, táxi autorizado de November Alfa. 5217, desça para 2000 pés, autorizado final, INS, X-Ray pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 7-2000, reportarei estabilizado no localizador, 5217. Botério 2583, retoração para sequenciamento, manter a presente proa, o limite, o localizador, desça para 3000 pés, QNH 1012. Ok, mantenha a proa, limitando o localizador, descendo para 3000, estabilizando 12, 1922, desça para nível 050, reduza para 220 mais. Bom, 1922, descendo para 5000 pés, reduzindo para 220 mais. TAN 3304, desça para nível 060 e reduza para 220 mais. 060, reduza para 220 mais. TAN 3304. 1605, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, obrigado. Oi, bom dia. Reporte na interseção Exulo November. Estacionar a frequência livre, um bom dia. Inicia decolagem no 7, o vento 80 graus com 62 nós, bravo, Kilo Whisky. Pé 2583, correr direita para o 070 para interceptar. Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, desça para 2000 pés, reporte estabilizar no localizador. Direita 070, 2000, reportará estabilizado no lote, o Fábio 2583. Bruno 922, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite localizador, desça para 3000 pés, Bruno 922. Mantenha pro limite ao localizador, descendo para 3 mil pés, bola 922. E o lavando está autorizado, ingresso, reporte alinhado, cabeceira no 7. Pé 3304, desça para 4 mil pés, QNH 10 no 2. 4, 5, 2, 3, 3, 4. Aceptou o localizador, 5217. 5217, chame Torre Salvador em 1 no 8, sinal 95. 10895, 5217. Torre Salvador, bom dia. 5217, estabilizou o curso localizador, 8 milhas. Linha Trip 5217, chão número 2 para pouso, pode passar. Andar de pista livre. 7. Controle, é o Guardião 09, mais uma vez, bom dia. Prossiga o Guardião 09. Já em Jaguaribe, com intenção de retorno a Salvador, Guardião 09. Prossiga via litoral, o Guardião 09 mantendo 500 pés. Via litoral mantendo 500 pés, Guardião 09. A 3304, vetoração para sequenciamento, corre direita para o 235, o limite radial 310 de Salvador. Corrigir, limite radial 300 de Salvador. Direita para o 235, radial 300 de Salvador. 3304. Bom dia, Oceano 63, 1-2, transfere 1-5-0. Bom dia, Oceano 63, 1-2, acione identificação, desça para o nível 050, QNH 1-0, 1-2. 050, comi 12, 63, 1-2. Estabilizado, localizador, Oceano 2583. Sério 2583, chame torre em 1-8, decimal 95. 1895. 1-9-2-2, curva direita, proa 070, desça para 2 mil pés, autorizado. Final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 1-9-2-2, autorizado, curvada direita, zero, pé acelera a proa, descendo para 2 mil pés, reportará estabilizado no localizador. 0-0-2-5-8-3, reporte passando externo, baixar o trabalho. Reportarei externo, 2-5-3. Tiago do Novembro, mantenha a posição, aguarde o frente. Bom, número 605, autorizado Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette, portão 5, bom, número 605. Licente, Mike Juliette Romeo. Pé 3304, curva esquerda para 180, limite localizador. Esquerda para 180, localizador. Pé 3179, instrução de centro Recife, manter a proa 190 por 10 minutos e após a proa de bridge, o TAN 3179. Vai manter para 190 por 10 minutos e após o bridge até 3179. Guardião 09 em Itapuã, aguardando instruções. Guardião 09, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, grato, 09. Bora 922, estabilizado, localizador. O 922, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, a torre, ou 1-9-2-2. Pé 3304, desça para 2 mil pés. 2000 pés, 3179, chame centro Recife em 125, decimal 1. 251, Atena, 3179. 2199, 583, vento 040 graus, 5 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Vivo, pouso, pistão no zero, força 253. Zulu November decolou 21, chame o controle. 120, decimal 8. 119, decimal 8. 1198 para o controle, é Zulu November. Torre Salvador, Guardião 09, visual aeronave na final da 190, está no fora de Capuã. Tensão pouso no pátio do Graé, quando autorizado. Este Guardião 09. Aguarde na vertical do farol de Itapuã, o tráfego que segue, que o senhor estava visual. Após o segundo tráfego, será autorizado a prosseguir para o lugar. Mantendo a vertical de Itapuã, após o segundo tráfego, autorizar, será autorizado o cruzamento para o Pato Grêmio, o Guardião 09. Prefere a cabeceira 35, 50 graus, 5 nós. Número 3, a posição 03. Alfa Juliette, pátio 3, posição 03, a 3P. Total 9911, informação Kilo, ajuste no 012, pronto para cópia. Prossiga. Autorizado, Salvador Fortaleza, aerovia Upzulu 19, após Bangu, após DCT Abussu, Alfa Bravo, Uniforme, Charlie, Uniforme, após DCT. New York 3, 10, saída Momo, código após transição Froti. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5447 e o controle Salvador 119 decimal 8. Final da pista 1-0. Rio 050-6312. Na 6312, desça para 2000 pés, QNH 1012. Confirma QNH? 1012. 2012-6312. Está pronto para o pushback e acionamento. Afirmativo, total 9911, apenas confirmando a saída Momo, após Momo voa Cogbo, após Cogbo Froti, ok? Gente, saída Momo, Cogbo Froti. Atendimento correto, vai aguardar apenas a passagem do ATR da Trip, a cauda, após em coordenação equipe de solo, está livre acionar. Pushback em coordenação com o João, chama para o táxi, total 9911. A coordenar, chama para o táxi, 9911. 121, décimo 9, solo. Libera na Eco, taxia via Alfa, chama o solo 219. Ele é. Eco. Falou, Salvador, ouça na 6225. 6225, informação Kilo, guarde cobre número 2. Poderia confirmar por gentileza com a saída prevista para Brasília? Momo, Cogbo após Nitsa. Momo, Cogbo após Nitsa, entendido. Momo, Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme após Nitsa. Momo, entendido. Poderia soletrar o Cogbo? Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Cogbo. Cogbo. Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. 3304, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 50 graus, 7 nós. Sente o Força Aérea 2583, consegue táxi via Alfa, vai ingressar na Juliette, pátio principal e Índia. No ponto de espera da pista 1-0, vai chamar a torre novamente 118 decimal 95 para taxiar até o pátio de autoridade. 122, solo 25, libera direito, chama 121, decimal 9, solo. Libera a direita, 129, solo, gol 9-0. Localizado para 6312. Danem 6312, afirmativo, autorizado, final ILS, X-ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Passará a 63. Mike Juliette Romeu, confirma a altitude. Confirma a altitude, Mike Juliette Romeu. te informou, tráfego 11 horas, 2 milhas, rumo noroeste, mantendo 1000 pés, o tipo um navajo. Autorizado, saco, é, tipo um helicóptero Exo 90. Quilo Whisky autorizado, frequência livre. 6-0. O Vitor Charlie Eco pronto pra cópia. Autorizado, Serra, Bravo, Juliette, Delta, Jundiaí, rota DCT, pós Arubi, pós DCT Yankee, Papá, Tango, pós DCT Vitor, Golf Hotel, pós DCT Bragança, Bravo, Golf Charlie, pós DCT, o nível de voo é 105, decola da pista 107, curva na direita, ingressando no corredor Axé, restrito 1.000 pés, aguardando liberação do controle. O transponder é 5435 e o controle de Salvador 119.8. 3304, Solos 27, chame no 21.9. Confirme, 1219? Confirmo, solo no 21.9. Obrigado. Enter. Para acionamento, táxi decolagem com a torre 118.95, ajustando 102, Vitor Tchaleco. Grato, é 312. Bom dia, tá 3859, acione identificação, prossegue na chegada Bonf, via chegada Bonf para 2.000 pés, o Kennedy no 012. Xené 6225, pronto para cópia? Prossegue. Autoridade Salvador, Brasília, rota DCT Nitsa, após Puído, após Upper Whisky 10, após Baian, Bravo, Alfa, Índia, Alfa, November, após Upper Whisky 1, New de voo 320, saída Momo, Cogbo, após Cogbo, Nitsa, decola pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5462 e o controle Salvador 119.8. Total 9911, está pronto para o táxi 3 a bordo, 3 e 15 de autonomia, alterna Natal 9911. Pedro Código, pós-vista, vamos com a posição Puído, após amanhã, após Baian, Upper Whisky 1, entendido. Transponder 5419, controle de saída 1190, o nível entendido 320. Afirmativo, nível 320, após, apenas confirmando, após Puído, intercepta Upper Whisky 10, Upper Whisky 10, saída Momo, Cogbo, após Cogbo Nitsa, decolando 10 com a primeira curva à esquerda. Sim, então curva à esquerda, pode ser colagem. Afirmativo, a rota apresentada no plano foi essa: Momo, Cogbo, Nitsa, após Nitsa, Puído, após Puído, Upper Whisky 10, após Baian, após Upper Whisky 1. Correto, pronto, 6225. Boa, 922, prossegue Juliette, portão 612. Juliette, portão 612. Portão 3304, prossegue retaguardo, bom da Gol, portão 04. 3304, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04. Total 9911, pronto para o táxi. 3 a bordo, 3 e 15, alterna Natal. Tente após o Airbus da TAM, prossegue via pátio principal, e Índia, no ponto de espera pistão 014, 118.95, ajustando na 012, total 9911, após Airbus da TAM. Após Airbus, cruza Índia, ponto de espera 182, 9911. 1895, ok? 1895. O rumbo é 30, pronto para cópia? Afirmativo. 130. Autorizado Salvador, Recife. O nível de voo 050. Aerovia Golf 677. Saída é Conde. Decolando a pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 0260. E o controle Salvador 119.8. Foca 3-2. 0-5-0, o que saiu entrecortado, não foi entendido o contingimento. 050 ao nível, transponda 0260. 05, pelo copiado, é com o seu novembro. Correto, reporte pronto para o táxi. Autorizado táxi até o hotel. Na hotel, para cruzar 10028, chame a torre 118.95, ajustando no 02, Puma 30. Quanto de espera pronto, total 9910? Total 9910, autorizado alinhar e decolar. Estão no 0, 90 graus, 7 mais. Decola 9911. Deco autorizado a alinhar e decolar. Estamos 7,90 graus, 79. Salve Salvador, chama 6225, gate 1 para o estacionamento. Autorizado, chama para o táxi 6225. Bora para o táxi 6225. Autorizado táxi para ingresso. 3859, informa helicóptero nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés. Não irá interferir na sua aproximação. Autorizado a final do procedimento LF2. 2000 pés, QNH no 012. Duna, 3859, desce para Duna, 2000, via Samarém estabilizado, 102. Eu bati lentamente, Duna, 500 braços. Decolou 35, chama o controle, 1208, volto. 1208, obrigado. 99 não decolou 35, chama o controle, volto. Para o controle, 99, 1-1. 19-8, controle. 19-8, bom dia. Bom dia, total 9911. Total 9911, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 310, saída Momo. Saída Momo, sobe para o 310, 9911. Controle Salvador, Papa Romeo, Vitor Chaleco. Chaleco, mantenha-se assim, em condições visuais ou no meu pé. Reporte Farol da Barra. Reporte ao Farol da Barra, meu pé. 430, então autorizado a alinhar e decolar a partir da interseção da 0, vento 80 graus, 8 nós. Delta autorizado ingresso, reporte anel e pronto, cabeceira 17. Papa Romeu, Vitor Tchalieco, confirme o destino? Destino é Jundiaí. Sim. Meu Vitor Tchalieco, quando possível, informação para o ideal para o destino. Ideal para o destino é 240, rebaixada. Autorizado voo direto destino, subindo para nível de voo 105. Direto destino 105, deixa eu chegar com a gradeira. Tipo um atendido da colagem 190 com nós. Delta autorizado a decolar, vento 90 graus, 8 anos. Uma 3 horas de saída da decolagem, está fora do sol. Salvador, bom dia, 24299, 30 quilo, 25340, confirma. 4299, quilo correto, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autoridade Salvador, Campinas, aerovia Upezulu 16, nível de voo 340. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta aerovia, após conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita, transponde 5465 e o controle de Salvador 119.8. 24299, autorizado Salvador Campinas, no nível de voo 340, dia 12 do ano 6. Saída Dael, Dael Leda, Leda Bridge, onde se recebe ferrovia após viagem via rota do plano. Decola da 10, curva direita, transponde 5465. Correto, tinha pronto, azul 4299. Para táxi, o Xenia 6225. Estamos com 85 a bordo, 3. Correção, 80 a bordo, 3. 4 horas de autonomia, alternando Goiânia. Para táxi. Afirmativo, autorizado táxi, sua direita, via Índia. No ponto de espera, fechando 0 com a torre, 118.95, ajustando no 0 no 2, a Xenia 6225, boa viagem. Táxi autorizado via Índia, até o ponto de espera da 10, lá chamar a torre 118.95, QNH 1 no 0 no 2, grado, até a próxima. Controle mais Gillette Romeu. Mais Gillette Romeu, prossiga. Saindo do Iguatemi, senhora, na vertical da paralela, segue até o limite de Pituaçu e Lavandém. Sete. Ok. Abatanga Cuzulo Novembro, mantenha-se em condições visuais, nível de voo 085. Para serviço de informação e alerta, chame Recife 126.85, alterna 128.8. Cuzulo Novembro, secundária 128.8. Tan, 3858 Semitorre, 118.95. Torre em Salvador, bom dia, Tan, 3859, vai passando de Serra, trem embaixo do trabalho. Oi, Salvador, TAM 3859. Bom dia, TAM 3859. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento agora 90 graus, 8 nós. Continua a aproximação na sua escuta, TAM 3859. Gilete Romeu, tá visual para 9 da TAM, passando marcado externo. Mas Gilete Romeu, visual. Zero para Iguatemi, vertical da paralela, tá? 7, Max Gilete Romeu. Total 9911, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 128.8. 2685, confirma alterna? 128.8. Salvador Guarulhos, Upper Zulu 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda direto, Bridge, onde está Interceptor ouvia. Após conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5463. E o controle Salvador 118 decimal. Corrigindo, 119 decimal 8. Autorizado São Paulo, Guarulhos e Atos, 16. Decola da pista 10 com curva direita. Saída da El Leda. Aonde tem a ferrovia. O transponder 5463, o controle 1198, gol 1993. Sente, apenas confirmando o nível 360, ok? 360. E a saída da Elida Bridge. Bravo Romeu, Índia, Delta Eco Bridge. Da Elida Bridge, 360, gol 1993. Correto, chama pronto, gol 923. Chamará pronto, gol 1993. Chame 225, decolou aos 45, chame o controle. 199, decimal 8, por favor. 198, um bom dia, um bom trabalho, senhor. Salvador, muito bom dia, o Chinero 6225. Como?